no 5 0 graus, 10 nós. Bicho no Zé. Alívio pouso 622. Bruno, passaria 2223. Passaredo 2223, contato radar na decolagem, sua para nível 180, saída Arbor. 180 na saída Arbor, 2223. Tango, Golf, Kilo Oscar, controle Salvador, adicione identificação. Tango, Golf, Kilo Oscar, Leidão de descida desça para nível 050, QNH 10018, vou ir na proa de Amã para interceptar a chegada Amã. Patango Golf Kilo Oscar, desça inicialmente para nível 080, Golf Kilo Oscar. Paulo Salvador, bom dia, 6225. 6225, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, 01 na posição. Alfa, Juliette, 1, 6225. Série 273, desconfirme, estimado para o povo. 2733, estima pouso em Natal, às 13h30, Zulu. Gente, Fortaleza 2733. Pista 1-0, curva à esquerda, perfil da subida Momo, Cogbu, depois direto, Petrolina. 5515 é o transponder, controle 198. Passaredo? Prossiga, Passaredo 2223. Tem condição de alterar e concentro nível para 140? Afirmativo, aguarde coordenação. Obrigado. 3-2-2-2-3, suba para nível 140. Nível 140 será o nível final. Após Arbor, voa ainda para o de Vitória da Conquista. Obrigado, 140, Arbor, depois Conquista. 2-2-2-3. Solo, Salvador, bom dia, Azul Alfa, X-Ray Fox. Alfa, X-Ray Fox, prossiga. Muito bom dia, Alfa, X-Ray Fox, predatorização de reboque, parte principal, posição de número 3 em Fraerociente. Confirme a posição atual, está no pátio 3? Eu estou no pátio 3. Já seguido do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1? Exatamente, é o Alfa X-Ray Fox, está no pátio 3, pede autorização de reboque, pátio principal, posição número 3, infraero ciente. Ciente, em coordenação com o infraero inicia o push, e o reboque até a saída do pátio 3, reporta para ingresso no pátio 1, Alfa X-Ray Fox. Alfa X-Ray Fox, ciente, obrigado. Alô, Salvador, muito bom dia. Azul 4039, Cinti da Índia, nível 340, Campinas. 4039, bom dia, Índia, confere. Campinas autorizado 340, Otezulu 10 até bridge após Otezulu 6. Segue conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil da saída da Euleda Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa, 5543, transponder, controle 198. Gente, autorizou nível 340 para Campinas, via Otezulu 10, bridge, Otezulu 16, após conforme a rota do plano. Decola da pista 10, curva à direita. Saída da Euleda Motiva, vai acionar 5543, controle 119.8, azul 4039. Fechamento correto, confirma a posição no pátio? Posição 8. Sim, chama pronto na 8, o 4039. Chama. Carlos Salvador, bom dia, o TIP 5384 tem informação Índia, quando possível apresentação de tráfego Maceió. Índia, confere, 5384 da TRIP, Maceió 190, copia? Copia. Autorizado, Maceió 190, nível Golf 677 Aerovia, decola da 10, curva esquerda, perfil da subida Pucajamo Caju 5541, controle 198. 190 autorizado o Maceió, Golf 677, decola da 10, esquerda, Puca, Jambo, Aru. 5541, transponder, faz decolagem, 198 ao controle, o 84. Fechamento correto, trip 5384, confirme a posição, pátio 3. Afirmativo, pátio 3. Chama pronto, pushback. 84. Alpha X-Ray Fox, pronto para ingressar principal. Autorizado ingresso, te chama término, Alpha X-Ray Fox. Alpha X-Ray Fox, chama da terra. TLB, autonomia e alternativa? Gente, Tracajá 43, táxi até o ponto de espera do hotel. Alterna torre 1895, ajusta 1-0 no 8. Aí, me confirma o seguinte, tio? Serra Bravo, Papa Novembro. Solo Azul Alfa, X-Ray Fox, informe o tempo do rebote, obrigado e um bom dia. Igualmente. quilômetros, desça para 2 mil pés, que é legal, 9018, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2000, reporte estabilizado. Golo 372, modulou? Informação em curso Índia, Recife 370, guarda a cópia, o 1372. Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 228, 260, 223. Autorizado cruzamento Tracajá 43. E autorizado cruzamento 43. Já 43 na Delta, para ingresso na Alfa. Bem, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette, Tracajá 43. Afirmo, prosseguindo via Alfa, vai reportar antes da Juliette o 43. Lógica, chame torno 8985. Lógica, nota 5 piloto. Instalador, papai, Tracajá 43, Juliette. Tracajá 43, ingresso Juliette, reporte no ponto de espera, pronto para decolagem. Vivo, vai ingressar via Juliette, reporte lá no ponto de espera, pronto para decolagem. O Tracajá 43. Torre, Papa Golf Lótica. Golf Lótica, bom dia, prosseguindo. Estamos usando o localizador, estamos a duas milhas para o externo. A intenção, pouso no teste, estamos em condições de tomar cuidado, só pode. Para o cancelamento, Golf Quilos. Ok, já passando externo, uma milha para o externo, já para o cancelamento, Golf Quilos. E cancela os 10, base pela direita, reporte, base baixando travado, Golf Quilos. Quilos. Solo Salvador, azul 4039 no portão 8 para o pushback acionamento. Coordenação com a equipe solo inicia chama táxi, 4039 da Azul. Coordenação inicia chama táxi, 4039. Copa pegou o quilômetro, passa pela direita, 1-7, para embaixar e travar. Livre pouso, 1-7, 1-5, 0 graus, 10 nós, 2 quilômetros. Quilômetro. Rotineiro 6312 da Ciane, identificação autorizada chegada à Mari. Desse mantém nível 050, altímetro 1098. Ficou, Mari, 50, 1098, 312, está voando em casa. Tracajá 43, Decolos 13, controle 19-8, boa viagem. Controle 19-8, grato, tenha um bom dia. Para o táxi, o azul 4039, está com 4 horas de 15 de autonomia, 1-1-2 a bordo, Ribeirão Preto. Azul 4039, táxi via pátio, Índia Alfa, ponto espera torre 1895, ajusta 1018. Autorizado táxi via pátio, Índia Alfa, da ponto espera, do lado 1895, ajustado 1018, 4039. Sim, bom viado. Afirmo, escrita 3 mil pés na reta pra cajá. Os 14, 4-5. Frequência livre à direita, bom dia. Dois, sete, três, três, a 2 milhas para Conde, serviço radar encerrado. Chame Aracaju, 120, decimal 3. Então, 3304, acione identificação autorizada e chegada a Bonfim, desça para 4 mil pés, altímetro 1098. A Cajá 43 atinge e mantém 3 mil. Gente, mantenha 3 mil pés, aguarde para acessar o nível 1098. Irmão, vai manter 3 mil aguardando para a subida. Equador, uma boa, 14039, ponto espera da 10, pronto. Alinhar e decolar, 4039, o ajuste 1098, vento 150 graus, 10. Alinha e decola pista 10, 4039. Informação Juliette, alteração no ajuste para 1018, com fins 400, prepara da El, Leda Morte para guarda cópia. Cliente da El, Leda Morte, a informação Juliette, agora guardando cópia com o Fusano. Olha, só um minutinho. 039 aos 8, controle 19 8, boa viagem. 19 8, bom trabalho. Decola opção 0, curva esquerda, Puca, transição Caju, Puca, Jamo, Caju, 5551, transponder, controle 19 8. 14039, contato radar na decolagem, sua para nível 340 CDD. Sobe a 340 na DEL, azul 4039. Ferramenta correto, chame pronto 09, nos 372. Cordeiro tá com a equipe solo, chama táxi. Confirma o controle. 3304, copia o controle. 3304. Controle informa que o seu rádio está intermitente, clareza 2. Por gentileza, faça o check do equipamento. Controle recebe 3/3 agora, tá? 3304. Solo voltando. Escuta no 095. O 095 autorizado com fins 400 é o nível. Opezulo 10 até bridge, após Opezulo 16. Decola da pista 10, curva à direita, perfil da subida da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar Tango, Victor Alfa. 5557 é o transponder, controle 198. 0400 para. Confia. Apresilo 10, após brilho, após apresilo no meio, decola da pista 10, cena curva à direita, cena da El, Leda, Motiva, o transporte 557.198, gol 1095. Fechamento correto, chama pronto na posição 10, 1095. Chama na pronta, 10, 1095. 3304, reduz a velocidade para 2109. Quatro, 4/4, tá 3304. Ficou mais perto, melhorou então, obrigado. Prototaxi voo no 372 com 101 a bordo, autonomia 0330, alterna Fortaleza. Confirme, 101 no bordo, autonomia alternativa Fortaleza. É, 3 horas e meia de autonomia e alternando Fortaleza. Sente, voo no 372, táxi via pátio, Índia Alfa, ponto espera, torre 1895, ajusta na 018. Boa viagem. Pátio, Índia Alfa, torre 1895, ajusta na 018, obrigado, aí eu volto todo mundo. Ponto tráfego na posição de 1:12 milhas rumo noroeste, cruzando 3.000 pés para nível 100, um eco 1-10 da Força Aérea. Xenem 6312, desça para 2.000 pés, QNH 10018, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, Xenem 6312. 2.000 com 18, reportará 312. Tracajá 43, suba para nível 100, Tracajá 43. Subindo para o nível 100, Tracajá 43. TRA-3304, vetoração para sequenciamento, curve à direita na proa 220, limite da proa, QDMIC 100, Cibra. TRA 3304, reduz a velocidade para 1909. Espera da Cruzão. Alinhar e decolar, 15 graus, 10 nós. Alinhar e decola, 3 e 2. O nosso tráfego está na nossa posição de 1 hora. Afirmativo, está 3304. Poderia confirmar qual tráfego tem? Confirme, o tráfego está na posição de 11 horas. 11 horas, poderia confirmar o nosso equipamento? É um Airbus 320. Ah, da Avianca. Afirmativo. Ah, afirmativo, aguarde para a descida, TRA 3304. Solo Salvador, 109, aqui para Putin, né, caçando a mesa, 10. Coordena a sombra, equipe sol, chama a táxi. Centro Recife, na frequência 133, decimal 25, alterna 133, decimal 95. 3325, alterna 3395, 4039, boa. Salvador, bom dia, Oceano 3179. Informação Juliette, pronto para a Copa nível 320, Guarulhos. 3172, 340 aprovado. Copia ou guarda a coordenação? 372, decola os 26, controle 198, uma boa viagem. 198, obrigado. Vou 372, bom domingo. 6, segue conforme a rota do plano. 5560, transponder. Decola da pista 10, curva à direita. Gael Leda Motiva, Mike Oscatango, Victor Alfa. Controle 198. O transponder confirmando 5560, 3179. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, controle 119-8, 3179. Planejamento correto, chama pronto, 3179. Departamento. 3304. Complete curva à esquerda na proa 140, nesta proa interceptará o curso do localizador. 4-0, Oxenem 6312, estabilizado? Estabilizado. Oxenem 6312, ciente, complete aproximação, chama tu em 118, decimal 9. 2895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Oxenem 6312, estabilizado no localizador. 312, reporte baixado, checado, ajuste no 018. Reportará, 312. Tracajá 43. É 43, confirme, chamado pra pouco. Alô Salvador, bom dia Chanel 6225, autorização Brasília 340. 1095, pátio, táxi via pátio Índia Alfa, fonte espera 2895, ajuste 1098, boa viagem. Pátio Índia Alfa, fonte espera 10, 2895, obrigado, vou 1095. 6225, Brasília 320, copia? Copia. Autorizado, Brasília, 320 a nível, Upper Zulu 17, decola da pista 10, curva direita, Arbor, Elefa, 5570, controle 198. Autorizado, 320, Upper Zulu 17, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa, 5570, transponde 198 a controle, 6225. Seguiu correto, sumi pronto no 01, 6225 do Chanel. Camarada. Comandante 35384, puxe back acionamento. Ordem que o solo chame pronto no parte 3 do 5384 da tribo. 84. Salvador, tá 3304, vai passar uma meia milha para cima. Continue a guarda, pista livre, 3304. Guarda. Tente manter o ponto de espera. Tá, manter o ponto de espera, vou 412 ao 31 direito, 1211. Direito, 211, obrigado. A pushback, acionamento, 6235 no 1. Confirme que mudou? Funcionar 6225. Gente, o Xané 6225, autorizado em coordenação com equipe de solo, chama táxi. Autorizado, vai chamar o táxi, 6225. Solo Salvador, Xané 6312, livrou na foto, mas eu escuto. Táxi via Alfa, chamante da Juliette 6312. Táxi da Alfa, chama na Juliette 6312. Gol 1372, Xangai Centro Recife, na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Bom, centro agora 2545, alterna 2085, gol 372, bom. Gente, Tracajá 4-3. Tracajá 4-3, 5-3 milhas noroeste do VOR Salvador. Chame centro, mantém nível de voo 100, chame centro Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 4 ao 34, direito, 1211. 1-3-3-0-4. 2-5-5-3-8-4, acionou 58 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alterna Salvador. 5384 táxi até a saída do pátio 3, onde segue o Avianca. Fokker 100, puxando no 01. O 5384 como número 2 no ponto de espera, alterna a torre 1895, 1018 é o ajuste. 1902, táxi até o final do pátio, mantém a sala do F100, 1895. Obrigado, bom dia. Igualmente. Solo 3304 livrou na disputa. 3304, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 3304. Olha lá, sim. Cinco aos 36, controle 198, boa viagem. Controle 198, boa. Salvador, gol 1095, decolando as coisas. Aguardo a TR, após a passagem da TR, ingresso para o 04. Ativa, após a passagem da TR, ingresso para o 04, 03304. Paulo Chanel 6225, para o táxi, está com PLD 80, 3 horas e 20, até na Goiânia. Confirma alternado? Goiânia. Gente, 6225 da Chanel, táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera, alterna, torre 1895, 1018, ajuste, boa viagem. Alfa, 1895, grato, bom trabalho. Salvador, bom dia, Janeiro 6225.0 pronto. 25, alinhar e decolar, 150 graus, 10 nós. Alinha e decola, 6225. Ciente, após o Oxanei, alinhar e manter. Mas o Oxanei mantém, o pode passar. Qual 39, controle 19-8, boa viagem. 19-8, boa. Salvador, bom dia, Xené 6225, na árvore elétrica. Xené 6225, contato radar na decolagem, sou roda nível 320, sai da árvore. 320 na árvore, 6225. Alfa Juliette agora em curso, alteração somente o ajuste que é 1018. É, confirme local sobrevoo. Gente, autorizado voo local, 1000 pés, recorda da pista 197, curva esquerda, corredor forte, 0171 no controle 198, Índia, November Alfa. 8, decimal 95, a torre e o controle 19-8. November Alfa, acionamento parque de decolagem de torre 1895, ajuste 1018. Alto 42, controle 19-8. 19-8, Exato, para ingresso. O 095 chama centro Recife na frequência 133 decimal 25, alterna 133 decimal 95. 3395, obrigado, boa tarde. Salvador, Tripe 5384. Tripe 5384, contato radar na decolagem, voa para nível 190, saída PUC. PUC 190, 84. Podemos voar para a posição. Aru, ou Alfa Romeo Uniforme, para Caru. Aguarde coordenação, 5384. 4. Bono 649, na escuta do solo. 649, o FMC Recife, a célula do CGNA, está perguntando. Quer dizer, está informando que tem a taxiway não homologada lá em Porto Seguro, que serviria de apoio lá para desembarque, aí o senhor ficaria aguardando a posição lá no pátio ficar vaga. Aí está solicitando alguma confirmação do senhor, se vai prosseguir ou se aguarda a posição no pátio. Vocês vão confirmar com a empresa. Ok, está na guarda. Trip 5384 da presente Wayne Project Aracaju. Aracaju! Oi, grato, cavaleiro. Ô, domingo. Voador, seu trem 179. Bom dia, a remota 07. Solicito acionamento posterior para o Chibet. Gente, o 3179, confirme posição 05 do pátio 3. Afirmo. São com a equipe de solo, acionamento autorizado? Ah, chama para o push. Depois chamamos para o push. 03179. NR 6225, após ARPO, voe na proa de Abino. Abino, 6225. Salvador, da Chanel 6302. Prossiga. Chanel 6302, informação índia, autorização recife. 6312, Juliette em curso agora, alteração apenas o ajuste que é 1018. Recife 350, copia. Prossiga. Dado, Recife 350, Upper Whisky 58, aerovia, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5012 é o transponder, controle 198. Recife, uniforme Whisky 58, decolada ADS, curva esquerda, Puca, Caju, Puca, Jamo, Aracaju. 5012 é o transponder, 198 controle, o 6312. Fechamento correto, chama pronto, confirma a posição, 6312, posição 05. Positivo, 5. Ciente. Possível, comandante? Em acordo com a empresa, acho que iremos aguardar mais um pouco aqui, né? Sim, a gente chama pronto. Alfa livre, ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 97. 25, chame centro Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 228, 260, graças, bom dia. Salvador, muito bom dia. Bom dia, prossiga. Guarulhos 340, copia? Copia. Autorizado, Guarulhos 340, via Upper Whisky 1-0 até bridge após Upper Whisky, correção, Upper Zulu 1-0 até bridge após Upper Zulu 1-6, seguindo conforme a rota do plano, decola da pista 1-0, primeira curva direita da El Leda Motiva.